noite inteira latiam, uivavam, brigavam talvez pra se esquentar. Meu Deus, faça essa noite logo passar. De manhã não existia bom dia, meu filho. Saía cedo sem sentir o gosto do trigo. Quase não tinha mais forças nem pra estudar. Será que a hora do recreio nunca vai chegar? Muita ideia rolava naquela cabeça. Uma mensagem em seu caderno, não se esqueça. O homem vale os cavalos que tem, agora e na hora de nossa morte, amém. E sua infância nunca teve privilégios. Sua mãe, seu sonho, se formar e ser um médico. A vida com o tempo te entregará o seu diploma antes que entre em coma. Perguntou a professora sobre sua cor, por que riem do negro? Responda, por favor. Vamos mudar de assunto, não insista. A professora vagabunda também era racista. A espada em sua casa, muita fome, escola uma piada. Sinal do recreio, ele se levanta, foi menino cachorro doido. Seu apelido era esse, mexia em lixeiras. Não perdia de quinta a domingo na feira. Verduras, frutas estragadas em sua casa, entregues à sua mãe. A janta vai ser preparada. Ele não tinha mais pesadelos com bicho papão. O seu quimera era a fome que arrochava irmão. Mesmo sem estudo, seu futuro ele via, ou a morte ou a cadeia, vixe Maria. A sua força de vontade era imensa, sua vontade de viver era intensa. Não morrer como alguns que conheceu, desigualdade, hip hop, sexo e violência. Com 15 anos era muito respeitado, odiava pilantragem, safados. Com pouco de estudo que tinha, mas a mente aberta, pensava em união, mais alerta. Ele era um exemplo para seus amigos. Nunca usou drogas, eu não recrimino, mas não aceitava aquilo em sua comunidade. Será que Zumbi pensava assim nessa idade? Lutava contra isso em seu colégio. Seu próprio irmão não suportou aquele tédio. Picadas em sua veia, foi pro espaço. Um abraço. De um lado pro outro no terreiro, fortaleceu a vontade de ajudar sua família. Por dentro ele sentia sua mãe, agora sim desgostosa da vida. Passou o dia alcoólatra, suicida. Corta os punhos em seu barraco. Uma cena assombrosa eu relato. Cachorro doido com pouco dinheiro que tem, não dava pra pagar o enterro, amém. Nunca queremos que aconteça com a gente. Sua mãe foi enterrada como um indigente. Agora só em seu barraco vazio, o silêncio cobre todos os buracos. Nunca pensou em sua vida ficar sozinho. Sentia falta de sua família, pouco carinho. Vivendo entre malucos, nunca arrebentou. Com 18, uma nova família formou. Ensinara a seu filho como é a vida, sem verduras estragadas, sem feridas. E sua filha pôs o nome de sua mãe, continuando a vida, a divisão dos pães. Vai dar em dobro o carinho que não teve quando era menino. Agradeço a Deus os filhos que adoro. Não deixe que eu morra sem ajudá-los. É a única coisa que eu lhe imploro.